o que ela é. Chave de cadeia, o que ela quer. Te grudar na teia, fez malandro velho ser chamado de gaiato. Cama de gato, só no sapato. O que ela é. Chave de cadeia, o que ela quer. Te grudar na teia, fez malandro velho ser chamado de gaiato. Cama de gato, só no sapato. Vai, a casa caiu, a minha mina surtou. Quebrou o meu barraco inteiro, a louca despirocou. Até polícia colou, o escândalo que ela deu. Levou tudo que podia, desapareceu. Mas quando amanheceu, tava eu e meu dog. Assim que anoiteceu, adivinha quem sobe. Ouço um barulho no trinco, tocou minha campainha. Sozinha, vixi, minha vizinha. Logo abre a porta, ela entra louca. Rasga minha camisa, morde a minha boca. Tento fugir, vou resistir, ela insiste. Põe um som no rádio velho e faz striptease. E no rádio, toca Tina Turner. Ela continua assim, excita até o meu velho vai maraner. Grudou no meu cangote, abriu minha braguilha. Ajoelhou na frente, ah. O que ela é? Chave de cadeia, o que ela quer? Te grudar na teia, fez malandro velho ser chamado de gaiato. Cama de gato, só no sapato. O que ela é? Chave de cadeia, o que ela quer? Te grudar na teia, fez malandro velho ser chamado de gaiato. Cama de gato, só no sapato. Dias após esse fato, tenho trégua. Ela some e se afasta muitas léguas. Solidão já não me poupa. Tô ruim dentro da roupa. Grande agonia, esquizofrenia, só apatia. Meu cachorro sente a melancolia. Certa vez eu na janela vejo um homem ao lado de dela. De tudo enfeita, ela é casada e o marido é gambé. Anda fardado pela sala e eu nem sei qual que é. Se ele descobre eu tô frito, daí eu viro peneira. Passo uma chave no trinco, tô frio igual geladeira. Ela não se preocupa, olha que a culpa não é minha. Até ontem era solteira, resolvi ir sozinha. Vou distrair pra não olhar, meus olhos não querem ver. Se o bicho pega o quê? Jovem demais pra morrer. O que ela é? Chave de cadeia, o que ela quer? Grudar na teia, fez malandro velho ser chamado de gaiato. Cama de gato, só no sapato. O que ela é? Chave de cadeia, o que ela quer? Te grudar na teia, fez malandro velho ser chamado de gaiato. Cama de gato, só no sapato. Porra, tô sem meu mau bolo, droga, acabou meu cigarro. Boto meu cão na coleira, caiu pra rua, esbarro. Vejo um tipo estranho, me olhando esquisito. Um 38 em punho, hoje é você, seu maldito. Sacou o cano, deu dois tiros pro chão. Matou meu cachorro, imaginei meu caixão. Muita calma, irmão, deixa eu me explicar. O maluco piscou, tchau, e fuga de lá. Correndo em zigue-zague, ricocheteio umas balas. O medo embala, dei bala, chicote estala, é vala. Se ele me pega, corri mais uma quadra e me escondi onde vendiam bacalhau da Noruega. E lá de dentro eu vejo e ouço a grande explosão. O carro do maluco colidiu com um busão. Por Deus eu me safei, mas não pestanejei. Vendi o apartamento e me joguei.